preso e talvez tenha TDAH. Parada é séria, feito a mão pro BEP BH. Mala sem faça, mano, fraga. Desenvolvendo o intelecto, mano, é tipo IDH. Ninguém se move assim, ninguém se machucará. Não vem açucarar, a vida não tem bula. Tem muita gente aí pra cuidar da sua. Julgar é fácil, quero ver quem te ajudará. Cidade é uma prisão, fazer arte é nossa fuga. A válvula de escape é dar um dois, jogar sinuca. Rasgou a cara, não tem pano. Justiça e liberdade pra favela, esse é o plano. Pegou a perto, tomou dano. Tudo é mandado, se é Deus que tá mandando. Me diz quem sabe o final, afinal. Quem sabe aquilo foi um sinal no farol. Eu lá no sol vendendo pipoca, não podia imaginar. Viajar o Brasil ponta a ponta, dinheiro na conta, covarde indo contra. Mano, isso que é foda, sentir o ódio da foda de quem nem escova dente, vai pra fone primeiro. Tudo bem, aqui é com X que se escreve chiqueiro. Tem mais de 2 milhões de guerreiro de noite fazendo rap, de dia fila de emprego, tem que saber pra que veio. Aqui tem sangue na veia, não vou brincar, já tô velho. Mano, é que sabe se é feio, homem de bigode feito, só na mancada sem freio. Caminhada mó feia, só vai te levar pro inferno. Tem que pôr o coração no caderno, tô na luta pra conseguir me olhar no espelho. Não existe vaidades acima do sol, jamais rivaliza as estrelas do céu. Jamais normaliza se morrer nesse chão. Imbecilidades, como não dizê-las, mas honesto dizê-las, do que cometê-las. Manias do instinto, como não fazê-las. Reputação, é pra quem sabe mantê-la.